Esperei com paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sou pobre necessitado, mas o Senhor está cuidando de mim. Eu sou pobre necessitado, mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim.